Salve, salve, ouvintes do podcast de Wrestling WWE Rules. Estamos de volta depois de um tempo afastado dos microfones. Com o meu, o seu, o nosso WR Quiz, que promete muitas emoções com essa nova geração e que daqui pra frente não vai ter moleza pra ninguém. A primeira mudança, né, que eu trouxe aqui diretamente do WWE Rules, do colunista do ATB e do DDA, o senhor Dark One, que vai me ajudar com essa nova geração. E aí, pessoal? Cheguei aqui pra quicar uns desses e ensinar essa viadagemada aí que a coisa não é fácil não aqui pra virar time. Essa merda você não precisa ser um pequeno bastardo não, você tem que ser um grande campeão. Estamos aqui na minha primeira guest hostada, ou seja, eu vou mandar nessa merda aqui pelo menos por uma noite, né? Deixa eu dar uma olhada nesse roster, né, cara? Lucas Thomas, que merda é Lucas Thomas, cara? Um merdinha aí que fica nadando, morre na praia. Merda, seja um loserzinho que acha que... Ô, fica na tua aí, que se quiser ter tiro desse show, você não vai fazer porra nenhuma aqui, entendeu? Cara, o que você tá falando aí de mim? Você acha que só porque você tá mandando agora, você pode vir aqui esculachar quem já tá trabalhando aqui há muito tempo? Sim. A gente que tá fazendo show tá trabalhando e você chega aí só pra ficar tá mandando durante uma noite e você tá pensando quem é? Ô, vamos devagar aí. Quero confusão aqui na primeira estreia. Já vai tocando aí o show aí, Dark, por favor. Aqui, Next, tudo bem que você é o chairman da parada aí, mas quem tá mandando hoje é eu, então cala sua boca. Então, Dark, então você abaixa um pouco o seu tom com o seu chairman, que caso você não saiba, eu te coloquei, eu posso muito bem tirar. Então vamos devagar com o Lucas Thomas aí, que ele é um number one contender, e você deve um pouco de respeito a ele. Pra mim, o Lucas Thomas é nada mais que um number lose contender, porque ele tenta, nunca consegue nada, e provavelmente vai acabar só, cara, ele não tendo nada pra se vanglorizar. Você acha que aqui qualquer um pode ser number one contender? Aqui você tem que mostrar que é bom o suficiente pra desafiar o title. E tá com... É isso que você não consegue, né? Infelizmente. Cara, eu não preciso mostrar pra ninguém que eu já fiz e tenho carreira pra dizer que eu sou foda. E você é nada mais que um peixinho aí que tá tentando alguma coisa pra virar alguém grande. Um peixinho, eu já fui campeão dessa bosta aqui, tá? Foi o primeiro campeão aqui que já teve. Dá tanto valor ao seu show que você refere-se a ele como bosta? Uma bosta, numa bosta é o quê? Uma merda? Essa merda aqui tem dono que é o Vinícius Andrade. Você deve respeitar os lutadores mais novos e os mais velhos, como eu e o Bernardo. E o Vinícius Andrade aqui é o dono da porra. Se você não tiver respeito a ele, você vai ser demitido na hora. E o que você acha aqui que você é dentro do WR Quiz? Você não é nada, cara. Eu sou alguém que vai mudar esse negócio aqui pra alguma coisa escutável. Que eu já acompanhei algumas edições aqui desse, digamos assim, podcast, né? E achei uma pura novelinha de viado. Um cara ali tentando ganhar alguma coisa, parece até um romancinho pra tentar ser number contender. Achei uma pura viadagem. Se você tem peito pra falar alguma coisa, me responde. Cara, se é o contrário. Aqui, se fosse viadagem, a gente não estaria fazendo. Aqui tá todo mundo lutando sério e... Vamos conseguir os nossos objetivos, junto com o nosso chairman. Ai, que bicheza. Para de ser biba, cara. Tenta ser um pouco homem, tenta crescer um pouco, se diz um grande lutador aí, mas é uma verdadeira bosta. Bom, eu tenho ao menos um pouco de esperança com um tal de carinha aí, Michel, alguma coisa, eu não sei o nome direito desse cara, mas enfim... Pelo jeito, pelo menos esse cara vai ser maior que alguns trashes que se tentam se vanglorizar aí no nosso grande quiz, como o Lucas Thomas. Enfim, né? Então, o grande Michel aí, a minha grande esperança, vai ter seu primeiro combate, um grande combate aí. Combate contra outro viadinho aí desse quiz, que é o dito campeão, né? Eu não acho ele campeão porra nenhuma, mas enfim, ele é o campeão. Bernardo Little Bastard. Seu próprio nome já mostra que ele é, né? Um pequeno bastardo. Esse é o podcast de wrestling.blogspot.com e www.blogspot.com. Bom, estamos aqui de volta depois da nossa pausinha para os comerciais. Já vamos ao nosso main event today, que foi anunciado como o guest host da noite, Dark One. Que vem aí Michel Peixoto, a grande promessa. Ah, Michel Peixoto, qual que é a sua expectativa para o desafio de hoje, já debutando aí contra o Champion? O que você acha aí dessa luta de hoje? Pois é, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo aí nosso quiz. É isso aí, o Little Buster, nosso amigo, tá champion há muito tempo, tá na hora de mudar isso, já cansou, tá pior que Fields. E é isso aí, gente, tô fazendo o melhor pra ganhar desse cara e não aguento mais. Belas palavras aí do Michel Peixoto, e que vem o champion, o Little Buster, com o seu title aí, mostrando pra galera. And I know I'm indestructible. And I know I'm indestructible. Tonight. Tá vendo, chega aí. Sabe que eu não sou muito de discurso, porque você sabe que eu sou de atuar, sou de lutar. Esse Michel é o cara que tá debutando, tá achando que quer ser gente grande. Aquele babaca daquele Dark Oni, que se diz uma lenda, se diz o melhor, fica falando dos outros. Ele fica colocando esses carinhas pra lutar comigo e ele sabe que não é para. Então hoje eu vou enfrentar o Michel Peixoto no debut dele. Tô um pouco me querendo saber se eu vou ganhar ou não. Ele, eu quero que o Lucas tá mais grande, que eu quero enfrentar ele pelo WR Champion. Começa essa merda aí. Então vamos a partir de agora que o WR Quiz comece. Vamos revisar um pouco as regras aí. São 5 perguntas normais, sem alternativas, serão conhecimentos gerais sobre o wrestling, etc. Não é uma coisa muito fácil, você tem apenas 8 segundos para responder, é coisa mais assim, no reflexo. Cada pergunta vale 10 pontos e tem a sexta, que é a bônus, que vale 20 pontos. Então começamos aí, vamos começar como já é prata da casa, né? Bernardo, Little Bastard, você começa, está preparado? Sempre. Então vamos à primeira pergunta. Qual foi a última luta de Hulk Hogan na WWE? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Foi contra o Randy Orton. Vamos lá, Michel Peixoto, valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Contra o The Rock no Noé Out 2004. Vamos lá, segunda pergunta para o Michel Peixoto. Em qual ano a TNA foi fundada? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. 2002, pelo pai do Jeff Jarrett e por ele mesmo. 2002. Ok. Terceira pergunta para o Bernardo. Qual o pay-per-view que a TNA transmite no mês de junho? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Hard Justice. Michel Peixoto, valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Victory Road. Fechou. Quarta pergunta para Michel Peixoto. Qual foi a primeira gimmick do Slam Master J? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Festus. Bernardo, valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Jesse. Vamos aí na quinta pergunta. Quantas vezes, o Bernardo, né? Quantas vezes Mick Foley foi demitido por Vince McMahon? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. 3. Michel Peixoto, valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. 3. Fechou. Agora vamos para bônus. Para o Michel Peixoto, em qual ano Vince McMahon venceu o Royal Rumble? Valendo 20 pontos, você tem 10 segundos. 1999. Ah, essa é moleza, né? 99. Ok, Little Bastard, valendo 20 pontos, você tem 10 segundos. 1999. Fechou, já volto com os resultados. Voltaremos em breve. E estamos aí de volta aí na nossa pausa comerciais, já estamos aí com os resultados do nosso WR Quiz de hoje. E vamos começar pelas respostas, né, das perguntas que foram feitas hoje aos dois competidores, o Little Bastard e o Michel Peixoto. A primeira pergunta foi, eu perguntei qual foi a última luta de Hulk Hogan na WWE. Valendo 10 pontos, o Bernardo acertou, Randy Orton no SummerSlam de 2006, onde ele foi para a lista negra do Randy Orton de Matador de Lendas. E o Michel Peixoto, né, ele falou a luta contra o The Rock no No Way Out de 2004. Errou aí uns 2 anos, uns 4 meses. 10 pontos para o Little Bastard, 0 para o Michel Peixoto. Na segunda pergunta, eu perguntei em qual ano a TNA foi fundada. 10 pontos, os dois pontuaram, 2002. O Michel Peixoto deu até uma aprofundada aí, né? Mostrando que entende um pouco do assunto aí, já provocando um pouco de calafrio no campeão que mais fala, né? Na terceira pergunta, eu perguntei qual o pay-per-view que a TNA transmite no mês de junho. Valendo 10 pontos, o Bernardo falou Hard Justice e o Michel Peixoto falou Victory Road. Os dois erraram, é o Slam Anniversary, que ocorre no mês de junho, dando sequência aí ao calendário dos pay-per-views da TNA. Na quarta pergunta, eu perguntei qual foi a primeira gimmick do Slam Master J. 10 pontos, né? Eu acho que esse foi, assim, o checkmate que arrebatou aí a diferença entre os dois. O Bernardo falou Jesse, o Michel Peixoto falou Festus. Era o Jesse, o Michel Peixoto deve ter confundido aí, sem querer. Mas isso aqui, um erro imperdoável e você vai sentir falta nisso no futuro. Na quinta pergunta, eu perguntei quantas vezes o Mick Foley foi demitido pelo Vince McMahon. O Bernardo falou 3. O Michel Peixoto falou, parece que foi um chute, né? Falou 3 também. Mas foram 4 vezes. Uma vez como Dead Love, 2 vezes como cargo comissionado na WWE, nos episódios de nos anos de 2000 e 2001. E em dia 21 de agosto, depois de ter aderido ao Vince McMahon Kick My Ass Club. 0 pontos para os dois. Vamos para a pergunta bônus. Em qual ano Vince McMahon venceu o Royal Rumble? Foram 20 pontos, né? Mamão com açúcar, né? Ele foi o segundo a entrar e eliminou por último aí o seu rival, na arquirrival na época, Stone Cold Steve Austin. Os dois pontuaram 20 pontos. Temos aí, Bernardo, 3 acertos nas questões normais, mais 20 pontos da questão bônus. E temos Michel Peixoto, 2 acertos nas questões normais e a bônus. Fechamos aí, Bernardo com 50 pontos e Michel Peixoto com 40. Então temos aí o campeão, Bernardo, ganhando. E a 3G, Michel Peixoto, mas você perdeu. Bem, mais uma vez, né? Já tá virando rotina, ainda não perdi nesse quiz. Tá difícil achar um adversário à altura. O Tomás tá vindo aí, confiante que vai me vencer, mas tá tudo bem. Eu queria falar pra esse Michel Peixoto aí que faltou experiência pra ele, viu? Na hora que eu vi que ele deu um vacilo na pergunta do Festus ali, eu só repeti as respostas dele pra eu garantir que ia ser vencedor. Ou seja, dei um banho nesse moleque aí, que aquele... Tá bom, eu me sinto perfeito. Então, tá bom. Falou pra caralho, deu pra entender que você é um mala. Porém, você só ganhou mais uma que não faz diferença nenhuma. Cara... Enfim, cara, cala tua boca, tô dando a minha vez aqui agora. Então, né, parabéns aí ao Vinícius, eu gostei da sua apresentação. E aí, o Michel Peixoto não ganhou, né, mas cara, foi um oponente aí por esse pequeno bastardo, né? É um direito, pequeno bastardo mesmo. Eu tenho direito a um discurso aqui, e esse direito eu vou revogar por esse direito, cara. Eu quero falar que o Tomás vai perder, quero falar que você é um babaca, que você não tá representando nada aqui, e que o Michel Peixoto foi mais um que se iludiu, chegou aqui pra perder. Então, Michel, procura outra banda, procura outro lugar... Que só podia ser capanga do Dark mesmo, né? Dark. Ô, você... seu baianinho, cala tua boca, ele não é meu capanga. Eu só tive um pouco de esperança pra ter alguma coisa diferente nessa merda aqui desse quiz. Enfim, eu não consegui bons resultados com esse cabação aí, mas quem sabe. Bom, a sorte sua, cara, é que eu não participo dessa merda dessa competição. Enfim, se eu participasse, você calaria só a boca, finalmente, que seria um sonho pra qualquer ouvinte dessa merda desse podcast aqui, entendeu? E pra fechar de vez, pra não vir mais as merdas do Little Bastard, eu faço a minha vez aí ao Next Generation V. E quero agradecer, antes de tudo, aos meus grandes fãs aí, à minha legião Dark Maniacs. E valeu aí, galera. Até mais. Só quero lembrar que agora eu sou o cara dos backstage e vou participar de muitas dessas merdas aqui ainda. Então é isso, galera. Espero vocês na próxima edição. Teremos muitas emoções aí. Talvez o desfecho dessa feud que já tá quase... fazendo um ano já entre Bernardo e Lucas Thomas. E que vocês tenham aprovado aí. Tivemos um debut aí, um novo compasso aí. Nessas novas tretas da Arquione. Seja sempre bem-vindo.